Tá salvado, mas um é nós que fecha ladrão. Porta-voz do 1533, da facção do aval que foi passado. Pau, pescoço pra baixo, nos carros lotados de 5 linhos, pau no carro. Estoque tão mencionado nas bases comunitárias. Segue a saga, é o resumo final da pegada. Disciplina, sem passar pano, o pano rasga, é isso mesmo, titio. Chicote estrala, salvado é o Cílio, Cipriano, favela, cabeleira. Branco G3 tá salvado, forte abraço, Fortaleza. Aqui ninguém oprime, os dois lados é fiel na face. Dialeto justo pelo justo, certo pelo certo, correto. Aqui a letra é pesada, música e passa a informação. Se a chapéu atola, bate o cerol, madeira ao chão. Só mostrão Bagdá, não é papati nem patata. Filhão MGS, PRN, Progresso, União. As lojinhas nas cadeia, no mundão zica. Salve, salve, eu sim, deu Pocahontas na ala feminina. Terra pá fica linda no zoom da maquininha. Tá salvado os Bagdá, os titios, Paquidão. No desembolo final da rinha é sem perdão. Salve, salve, chegou pra nós os irmão na linha, pra fazer os pipoca engolir as bolinha. Lili nos trambique na contenção. O salve chegou pra nós, os irmão tá na linha, pra fazer os pipoca engolir as bolinha. Aí não atravessa, bota a cara pra tu ver. Tá salvado, pau no gato nos bandeirão. O salve chegou pra nós, os irmão tá na linha, pra fazer os pipoca engolir as bolinha. Aí não atravessa, bota a cara pra tu ver. Tá salvado, pau no gato nos pandelelê. O Pacha e o Formiga do Centenário mandou dar um salve nos menor das quebradas pra apertar o botão dos mouse. Só não faz mãe chorar porque os bang comove e faz os bundalelê mamar na boca dos revolve. Não, ninguém tá pagando de alegre, o reset é o que procede. Chicote estrala pros lock que mede a febre. É da tanca com os bandola, passa a visão pros QG. E quando vem a bola dos raios e faz tremer esses bundalelê. Tá salvado o Ventano e Rogério, o Buiu, o Lucão e o Ratinho. Tá o irmão do Ratinho, só vagabundo nos raidin. Os menores de cordão e de nave. Deus é mais essa prosperidade. Eu saí da cadeia e ouvi a música estralando e o som no talo. Nós de 660 e nos bolsos só os miquim. Front ser carregada de foz, os moleque de cromadinho. Vi um monte de prime de bonde, mas os manos não são covarde. Ribeirão tem quebrada que tem até ponto 30 em cima da laje. Os menores de RP da loja de baixo ganhou a maldade do Alckmin, que deu 20 barca pros cu com 80 covarde. A paisana lá no mosca, os que mosca vai pro saco. Dois águia e quatro cu voando em cima dos barracos. Os menor de macaquinha na rua de 762 furou duas barca fosca lá no Quintino 2. Ó, parece fliperama quando passar de fase. Tenente morto na barca e a molecada furando a base. Delegado dando entrevista, dois polícia tombado no chão. Estagiário entregou a farda e ficou com o cu na mão. Só não pode bater de frente, mas quer ir, vai que vai. RP, o bagulho tá louco, os caras é zica pra caralho. O salve chegou pra nós, os irmão tá na linha, pra fazer os pipoca engolir as bolinhas. Aí não atravessa, bota a cara pra tu ver. Tá salvado, pau no gato nos bandeirão. O salve chegou pra nós, os irmão tá na linha, pra fazer os pipoca engolir as bolinhas. Aí não atravessa, bota a cara pra tu ver. Tá salvado, pau no gato nos bandeirão. Tá salvado, a Val que já foi dada. Lutando fazendo rap de quebrada, quebrada. Brodowski, Ribeirão, Oitão, Matraca Quadrada. Dá um salve, liga aos meninos que a gente chega, vai quadra. Perdeu os irmão na cabeça, se xia é bala na cara. Passa a chave, seu captivo, ficou de bruxo na estrada. Sua bebel tá se borrando, com a boca na pistola. É rap nacional, nós é foda e incomoda. Ultrapassando, quebrando barreira no Brasil de fora a fora. Fica a barra via barreta representando a maloca 084 com vocês. No fundão do Pajussara, onde tudo começou. Na esquina da farmácia, os que se foram, os que restaram de coração. É nós que embaça, tá ligado, Celso Baga. Quando tinha ali o queixão e a bocada do cachaça, o neguinho e o gaguinho e as peladas lá na quadra. E nós botando o queijo no pé do morro na baixada. Solidade Catarina também fecha na parada. No Gramoré só tem louquinho. os brinquedos fura lata, Neto bomba, meu parceiro. Vários anos de estrada, zona norte é o bom pastor. Ninguém ali gosta de canalha. A fé de Deus na humildade, distância do que atrasa. De rocha boy é do confirmar e dar a palavra. Bem ali o passo da pátria, as rocas e o morro. No centro tem a praça, ali crime, bairro das quintas. Pro outro lado a gente vaza, zona sul, nova descoberta. Se esquecer dos camarada, o veneno e o Marquinhos, Allan Kardec e os cara. O salve já foi dado, mas cuidado com as barcas, que São Paulo tá fácil não. Polícia e bandido troca tiro e se mata, os meninos na contenção. Brodowski SP, Vila Nossa Senhora das Graças, satisfação na sintonia, na leva do Bumbustrado. O salve chegou pra nós, os irmão tá na linha, pra fazer os pipoque, engolir as bolinhas. Aí não atravessa, bota a cara pra tu ver. Tá salvado, pau no gato, me esconde. O salve chegou pra nós, os irmão tá na linha, pra fazer os pipoque, engolir as bolinhas. Aí não atravessa, bota a cara.